tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Tanta gente em volta me querer, que o mundo inteiro aí, pra quem só quer sonhar, que céu atrás do céu, querendo oferecer caminhos de seguir, pra quem só quer voltar, que tanto amor enfim, quem vem pra não ficar, pois vem pra quem não quer achar, pra quem só faz vencer, cê vê que a luta vai valer. Nada mais que esse fugir, nada mais enfim que tendo a se perder, que as horas venham passar por mim, pra não voltar nem repetir a outra vez, nada mais você. Ouro e platina. Ouro e platina. Quem és tu? Quem és? Serás a sombra que me espero, és a breve primavera, a mariposa que se pousa e que se vai. Quem és, amor, que me surgiste como a cor num mundo triste, ou como o verso impressentido que revela e que se vai? Me deixaste provar-te uma alegria que eu não sabia mais, a súbita poesia de um único verão. Me deixaste saber que ainda existia o som de uma canção, a paz sem nostalgia, o amor sem solidão. Amor, quem és que penetraste o meu silêncio com teus pés tão frágeis? Ah, pudesse eu saber um dia, finalmente, quem és? Quem és que penetraste o meu silêncio com teus pés tão frágeis? Ah, pudesse eu saber um dia, finalmente, quem és? Thank you. ouro e platina. Hoje não sei mais quem sou, eu só sei de você, eu só sei dessas ruas de sol clareando o seu rosto em riso. Quero você mais que tudo que eu possa querer. Eu só quero saber que você está rindo, está perto, amiga. Hoje, amanhã, nessas ruas sem tempo, nas claras manhãs, num verão que eu sonhei, sem começo e sem fim. Seja tempo de riso ou de dor, ao teu lado será. Your kisses and your está a ouvir Ouro e Platina. Took me by surprise.